disse que isso que chamou Iemanjá Xangô. Amor justo e limpo, ela nunca passou. Depois de tudo ligou, mesmo atrás da tela eu sinto o cheiro do vinho tinto. Ser romântico sem ter que dar flor, sem ver que dá flor em todo canto, sem ter que ser santo, sem ter que apelar pro pranto. Toda vez que o ego fere, isso que interfere. Amor não tem razão, sei que sou vacilão, mas pensava em alguns meses atrás. Eu era mais aquilo que a gente faz é muito mais eficaz do que se prender em qualquer discussão. Tem coisa que não sai da boca, e olha que eu nem tô falando do que tá na sua mão. É sobre vibração, o que não vira palavra é coisa só de sentir, e se não sente, trava. Você sempre foi um problema, mas virou o tema dessa aqui de todas as últimas que escrevi. Mais velha, quem diria? Elas me ensinam tudo que eu já sabia. Oh Deus, que delícia! E eu vou te lamber até o amanhecer. Pode acreditar, eu vou sim. Você vai gostar, vai gozar em mim, na língua. Esse líquido eu lambo, sou guardanapo. Bem me quer, querida, minha garçonete. Ela me pega, me dobra, me põe de lado. Me passou no lábio, depois jogou no tapete. E esse buraco eu entro, sou cotonete. Ele é tão fundo, me afundo, eu me afogo. Uma cachoeira, você é um vulcão. Produz tanta água e é movida a fogo. Êxtase, ela é puro êxtase. Ela é puro êxtase. É puro êxtase.